como tem Zé. Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. Vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. Lá na feira é só Zé que faz fervura, tem mais Zé do que coco catolé. Só de Zé tem uns 100 na prefeitura, outros 100 no comércio tem de Zé. Tanto Zé desse jeito é um estrago, eu só sei que tem Zé de dar com pé. Faz lembrar a gagueira de um gago, que aqui se dando a dizer Zé. Vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. Mas vixe, vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. No forró que eu fui em Cajazeira, o cacete cantou e fez panzé. Pôs um bebo no meio da bebedeira, falou mal e xingou a mãe do Zé. Como tinha só Zé nesse zum zum, ouvi logo o tamanho rapapé. Mãe de Zé era mãe de cada um, no salão brigou tudo que era Zé. Vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. Vixe, como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa, desconjuro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. É Zé João, Zé Pilão e Zé Maleita, Zé Negão, Zé Dakota, Zé Quelé. Todo mundo só tem uma receita, quando quer ter um filho só tem Zé. E com essa franqueza que eu uso, eu repito e se zangue quem quiser. Tanto Zé desse jeito é um abuso, mas o diabo é que eu me chamo Zé, tá? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Expressões da Lusofonia, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é dia 17 de Abril, estamos no dia... aliás, estamos no Melo Domingo e estamos a dar início à segunda edição deste espaço radiofónico. Um espaço em que lhe trago, já sabe, algumas curiosidades também. Temos, como sempre, as 5 mais da semana, as 5 mais, no sentido de as 5 notícias mais relevantes dos últimos 7 dias. Trago-lhe também músicas variadas. Hoje iniciamos com música bem disposta. Iniciamos com Elsa Soares e, se acaso você chegasse, é do seu long play de estreia do ano de 1960. Não ficamos por aqui e trouxemos-lhe o Jackson do Pandeiro com Tem Zé lá na Paraíba. É uma coisa muito engraçada, aliás, como puderam ouvir, uma música muito bem disposta. Agora vamos acalmar nesta edição do Expressões da Lusofonia, em que vamos ficar nesta primeira parte, sensivelmente, com praticamente só música proveniente do outro lado lá do Atlântico, do Brasil. Vamos ficar com música de 73, Luzes da Ribalta, uma música de José Augusto, ainda para ouvir de 1955, quando o samba acabou, interpretação de Marília Batista, letra do grande compositor e escritor que criou também, que era as duas coisas, Noel Rosa. Ainda para ouvir também Adeus Solidão, tema de Carmen de Silva. E, por fim, Gabriela, Cravo e Canela. Não, não é. Gabriela, música de Gal Costa. É assim que vamos abrir esta edição do nosso Expressões da Lusofonia. Já sabe que mais para a frente vou trazer, então, algumas notícias. Um pouco por toda a nossa comunidade lusófona. Antes de passarmos às músicas, quero só enviar um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja na Angola, em Cabo Verde, seja nas comunidades portuguesas, em França, Alemanha, Itália, enfim, há um pouco de tudo, um pouco de Portugal em todos os quatro cantos do mundo. Vamos à música então, agora com música do Brasil, vamos ouvir Luzes da Ribalta, tema de José Augusto. Se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais é sonhar em vão, tentar aos outros iludir,

nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de cedro e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou. De volta, ouvintes. Ora bem, daqui a um bocadinho vou trazer-vos uma novidade muito boa para Angola. É verdade, enquanto o FMI anda cá a vasculhar contas aqui em Portugal, parece que na Angola eles não têm mais que dizer, não toca, enfim, a termos positivos, não é? É algo que lhe vou dar conta daqui a um bocadinho, não só da Angola, mas de toda a comunidade africana de expressão portuguesa. Portanto, estou a falar de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Angola. É verdade. Também vamos falar de Timor hoje, um país que fala português na Ásia e do qual eu não me esqueci de forma alguma. Aliás, quero deixar um abraço para todos os timorenses, para a comunidade timorense residente em Portugal e para todos os portugueses residentes em Timor. Para todos os timorenses que residem no seu país, bem-haja, e ainda bem que tenha a sorte de residir num país que está em evolução. Ainda esta semana, a Austrália, o presidente australiano, elogiou a forma como a segurança no país, tanto em Timor-Leste, tem evoluído nos últimos anos. Timor-Leste, que já deixou o estigma e o pódio do fim, digamos, do país mais pobre do mundo. Tem havido uma evolução interessante deste país, que adotou o português como língua oficial, tal como o Tetum, mas também o português. Ora bem, vamos continuar com música brasileirinha. Ângela Maria com Beijo Roubado. Ainda para ouvir também Fado Tropical com Chico Buarque, aliás. E depois vamos fazer aqui um pequeno parênteses para ouvir Paulo Alexandre com Verde Vinho. Isto porque, bom, um fadinho tropical e um verde vinho deve cair muito bem, digo eu. Para finalizar, alguém que é português, mas tem muito brasileiro. Vai-nos cantar a dança do Tiroliro e chama-se Roberto Leal. É com estas quatro músicas que vamos seguindo nesta edição. E atenção, porque daqui a bocadinho vamos trazer então algumas notícias sobre a nossa comunidade lusófona. Não me refiro só à portuguesa no mundo, mas sim à comunidade lusófona. A todos, por exemplo, os brasileiros que estão a residir no Japão, a residir noutros países. Aqui em Portugal há uma grande comunidade de brasileiros. Aliás, Portugal tem uma grande comunidade lusófona, angolana, cabo-verdiana, guineense, também, enfim, guineense talvez não tanto, mas brasileira, sem dúvida também. Ou seja, nós temos de facto uma grande comunidade lusófona dentro do nosso Portugal. Ainda bem, é bom abraçar o mundo desta maneira.

Senhoras e senhores, agora é tempo de notícias. Ora, parece que a Sonae vai investir em Angola. Já está tudo preparado para que em 2012 comecem as construções dos hipermercados Continente neste país africano. Quanto a Timor Lorosai, há pouco falava-lhe da evolução na segurança, e é verdade. A evolução na segurança, que foi aliás um dado que quer os Estados Unidos, quer a Austrália apontaram como um bom indicador, enfim, mais um sinal de evolução de Timor, que conquistou a sua independência já no século XXI. A China está também em Timor para novas oportunidades de investimento. Ora, num país onde não faltam áreas em que se possam investir, no turismo, na segurança, nas próprias infraestruturas de novas tecnologias que também se poderão incluir, ou nas quais também se poderão incluir, neste caso, a eletricidade, já que o Timor, o país de Timor-Leste, tem, portanto, ainda muitas zonas para eletrificar e portanto é, digamos que é também um dos pontos a investir nesta visita da China, e mais precisamente de Macau, que também tem muito português, a Timor-Leste. E esta é a grande notícia também, é este avanço da China numa aproximação, é mais do que uma vertente, à lusofonia. Digo mais do que uma vertente porque, cá está, esta compra de dívida pública portuguesa por parte da China, as ligações China-Brasil que ficaram um bocadinho mais próximas, mais estreitadas, e também agora, portanto, na Ásia, um bocadinho mais perto, a visitar Timor para, no fundo, ver novas oportunidades de investimento naquele país. Digo-lhe também que aqui em Portugal, como quarta notícia, digo-lhe aqui que em Portugal, bom, cá estamos com o futebol, né, que é a grande alegria, a nossa grande alegria, e vemos a nossa quarta notícia, não, peço desculpa, a nossa terceira notícia. Digo aqui que Portugal está, portanto, muito feliz, muito contente, porque temos três equipas nas meias finais da Liga Europa. E para aqueles que não residem em Portugal ou que não são portugueses, esta informação poderá ser ainda, de certa forma, uma novidade. Digo-lhe, portanto, que Portugal apurou na passada quinta-feira três equipas para as meias finais da Liga Europa, que é a segunda maior competição de futebol a nível europeu. Ora, o Braga, que havia empatado a 1 na primeira mão com o Dinamo de Kiev, na Ucrânia, empatou a 0 em Braga, e, portanto, está nas meias finais, porque no cômputo geral da eliminatória venceu porque marcou um gol fora, enquanto que a equipa adversária não foi capaz de o fazer. Quanto ao Benfica, os números são mais fáceis de fazer a conta, é mais fácil fazer a conta com estes números. 4-1 em Lisboa, 2-2 em Eindhoven, foi o resultado então que a equipa do Benfica conseguiu na Holanda, foi o 2-2. Portanto, no total eliminatório ficou 6-3. Quanto ao Porto, a conta ainda é mais fácil de fazer, venceu 5-1 cá e venceu 5-2 lá em Moscovo. Portanto, vida fácil, no fundo, para os portistas, que nem precisaram de carregar muito no acelerador para bater o adversário desta forma. Mas pronto. Portugal tem três equipas, ainda são três equipas, todas elas treinadores portugueses. O Braga é treinado pelo Domingos Paciência, o Benfica pelo Jorge Jesus, o Porto pelo André Vilas Boas. Ora, hoje também há um clássico. Há um Porto Benfica, aliás, há um Porto Sporting, e a meio da semana há um Porto Benfica, mas a contar para a Taça de Portugal. É a segunda eliminatória e o Benfica está em vantagem depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão no princípio deste ano de 2011. Por fim, digo-vos, e falando assim um bocadinho da África em geral, que o FMI andou. É verdade, andou por Portugal, como todos sabem, mas também andou pela África. Pela África subsaariana. Ora, na qual estão inseridos estes 5 países que falam português. As notícias são, mesmo para a Guiné-Bissau, animadoras. E digo mesmo para a Guiné-Bissau, já vamos saber porquê. Bom, Cabo Verde vai, portanto, crescer. Cabo Verde vai crescer este ano no seu PIB, no seu Produto Interno Bruto, 5,5%, são as previsões do FMI, e no próximo ano o crescimento deverá ser de 6,8%, ou seja, um aumento de 1,3% em relação a 2011. Moçambique deverá crescer este ano 7,5% e no próximo ano 7,8%, do crescimento superior. Santo Tomé e Príncipe andará entre os 5% este ano e os 6% de crescimento do Produto Interno Bruto no próximo ano. E depois no topo temos a Angola, que deverá crescer, imagine só, no seu Produto Interno Bruto 10,5%, ou seja, a economia angolana, aliás, nem era preciso dizermos, é notável que a economia angolana é, sem dúvida, aquela que está em maior expansão, até pelo investimento de outros países neste país. Portanto, 10,5% em 2012. No fundo está a Guiné-Bissau, ainda assim com um crescimento bastante aceitável. Ora, a Guiné-Bissau deverá crescer este ano 4,3% e no próximo ano 4,8%. Portanto, uma média, ainda que abaixo da média da África subsaariana, um crescimento bastante positivo. Quem dera a Portugal crescer assim, não é? Quem dera a Portugal crescer 4, nem que fosse só 2,1%, mas quem dera. Enfim, bom, para finalizar, digo-vos que há um grande investimento na Angola. É verdade. Eu hoje falo muito de Angola. Digo-vos que, portanto, digo-vos que há uma grande iniciativa que está a decorrer, ou que irá decorrer. Luz para Todos foi uma iniciativa que o Brasil iniciou e que foi tão bem sucedida, que hoje mais de 13 milhões e 600 mil brasileiros estão a beneficiar eletricamente dessa, ou energeticamente, preferi, dessa, enfim, desse projeto que o governo brasileiro veio levando a cabo. Ora, é um projeto que agora a própria Angola também quer adotar, também uma vez que a evolução da economia angolana também depende muito da eletrificação das zonas mais rurais, e, portanto, há então este avanço de Angola, que, aliás, tem uma comitiva neste momento no Brasil para conhecer mais detalhadamente o programa e para também avaliar, em termos de custos, o que é possível a não fazer. Mas eu acho que podem investir, eu acho que podem avançar, porque Angola, como já vimos aqui, tem crescimento muito forte. Para o próximo ano, eu não tenho os dados de informação para este ano, mas creio que mesmo assim para este ano o crescimento é bastante positivo. E, portanto, eu acho que se pode investir, acho que pode pensar nisto. Claro que o crescimento não será eterno, mas vamos aguardar. E eu acho que Angola pode, de facto, enfim, sendo bem sucedida, pode avançar para este crescimento, digamos assim, eletrificando mais as suas zonas rurais. Ora bem, e hoje não vos trago música como novidade, mas trago-vos música proveniente de África para continuarmos a nossa emissão, já que fechamos aqui o nosso bloco de as 5 mais importantes notícias da semana. Queria viver só Pabu, é como se chama esta música, de Filipe Monteiro e Graça Évora. Ainda para ouvir também alguém que é bem português, mas também tem algo de muito cabo-verdiano. Estou a falar de Sara Tavares, Minha Cabo Verde na Coração. Vamos ficar com Fala, de Emanuel Martins, e por fim com Yos Medo e Desliga. É assim que vamos seguindo nesta edição do nosso Expressões da Lusofonia, aqui no Canal 2, para esta tarde de 17 de Abril de 2011. Minha love, a mamá do sul, que ama minha

muito feia. Porque que tu só queres causado é dos tiros? Se esse homem é casado com mulher e filhos, a gente é feliz, a nossa tuna. Ganha a vida de outra forma e não sejas gatuna. São vocês que só querem que é alheio, que na discoteca gostam de dançar no meio. Seduzem nossos homens só por a senha disso. Gostam de intrigas e também disso e disso. Quantos anos tens? És uma divina. Será que tu não vês que ainda és menina? Fica quieta, tá? Para com esse jogo. Procura outro homem para apagar o teu fogo. Chega, antes que eu me diga. Curta como eu marco e para com o que vem. Para de saber onde estás a viver. Eu vou à tua casa, moço. Não podes querer. Ganha juízo, não são horas de ligar. Eu estou a ter paciência, mas já estás a Não quero saber. Não havia mulher e filhos no meu caminho. Já estamos há 2 meses e tal. Ela achou nossa relação super especial e chama-lhe ao telefone, pois assim não dá. Deves ser uma garota que dorme nos seus ovários. Não tenho tempo para ti, nem para as tuas teorias. Esse homem sempre foi meu, todos os dias. Amas essa boca, és muito atrevida. Não quero ser aquela menina intrometida. Um homem com carros, postura realizada. É que pensaste que nunca fui casado. Epa, calma aí. Não quero, me deixa explicar. Não deves, deves ser daquelas que também tem mão bem leve. Estás a ofender? Essa é a intenção. Por quê? Muita pau, então não penses que tu vais estragar a minha relação. Chega, antes que eu me diga. Fumas como é teu empate, ser um convite. Para eu saber onde estás a viver. Eu vou à tua casa, moço, podes crer. Ganha juízo, não são horas de ligar. Iona Semedo, quando desliga esta divertida música. Ora bem, vamos agora para um breve intervalo. É verdade, vamos agora para um breve intervalo. Mas antes, como já sabem, tenho para vocês mais 4 músicas. 4 músicas também africanas. Daqui a um bocadinho a nossa segunda parte vai ser dedicada só à música portuguesa. São 8 temas, mas são dedicados só à música nacional. Ora, Ângelo Bosse traz-nos Orgulho Angolano. Conde traz-nos Não Quero Nada. Selma Ribas traz-nos Comando, e por fim ficamos com uma música de Américo Gomes. São as 4 propostas que tenho para vocês. Antes de irmos para um pequeno bloco publicitário, já sabem que eu vou voltar daqui a bocadinho para a segunda parte deste espaço radiofónico. Quero, entretanto, enviar um abraço, por exemplo, para todos os angolanos espalhados pelo mundo. Eu creio que a maior, sem dúvida, a maior comunidade de angolanos será em Portugal, mas assim haverá angolanos que estão noutros países, noutros pontos do planeta. Para vocês que estejam eventualmente a ouvir a Antena Web, vai daqui um grande abraço. Eu acho que no canal 2 vai daqui um grande abraço e um muito obrigado pela audiência. E já sabem que este é o vosso espaço. Nós cá estamos para fazer companhia e para trazer notícias, eventos. É algo que também nos podem fazer chegar, que nós aqui teremos todo o prazer em divulgar. Vamos então para um breve intervalo. Bosse, Ângelo Bosse, traz-nos Orgulho Angolano. Fiquem bem e até já! mulher tão linda como tu, baby. Memórias do passado, Marçal, embalalango cadiongue. Tu me inspiras, iluminas meu ser. Tu não tens complexos, toda manhã eu gosto de te ter. Meu peito chama o carequinha, amendo com o sol, e é assim que vou me derreter no teu leito. Meu fofinho gostoso, carequinha, me ama, taracha, remexe. E agora eu vejo que o teu sorriso já não é mais o mesmo. Perdeste o ar que tinhas e hoje eu espero que tu sintas ver todo esse sofrimento que eu passei quando eu te disse te quero. E tu sem mais tu foste embora assim como dizer pra mim ao menos que acabou tudo. Era tão simples, baby. Hoje quem sofre é só você. Eu estou achando que não quero nada. Não quero nada. E hoje quem sofre é só você. Eu estou achando que não quero nada. Não quero nada. E hoje quem sofre é só você. Eu sou comando.

É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Segunda à quarta-feira, o Canal 2 dá-lhe 2 horas de puro romantismo. Target Deluxe, um espaço Target Radios que comporta 120 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, entre a meia-noite e as 2 da manhã, de segunda à quarta-feira, Target Deluxe, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Vai, mete a minha. A tua não. Vai, mete a minha. A tua não. Vai, mete a minha, que é mais ajeitadinha. Quando o rio se mostra, ai que coisa fofinha. Ai, toda a gente gosta do lixar da piscina. É pra lá que eu vou. A bifana, a sardinha, a cerveja, a vinha. É pra lá que eu vou. Canal 2. Olá, ouvintes! Bem-vindos à segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Depois de um intervalo, foi onde viemos agora, do intervalo. Um intervalo que lhe trouxe certamente sugestões para, enfim, para o que vai seguir-se nestas edições do nosso Canal 2. Ora bem, vamos começar com Trago Portugal no Coração. E não é nenhum programa de televisão que ele traz no coração, mas sim o nosso belo país à beira-mar plantado. Rodrigues Portugal é o nome que vamos ouvir a partir de agora nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Vamos ainda ouvir também Rui Fontelas com Saber a Realidade. João Claro traz-nos Bate-Bate Coração e agora era bom pormos aqui a Cinderela do Carlos Paião, mas não. Vamos ficar com Pensei com o Coração, o que também dá que giro. Bate-Bate Coração, Pensei com o Coração. Depois era o Coração de Papelão e era mais uma coisa rimada com o coração também. Também dava, pronto. Mas não, não. Saiu assim. Cláudia Isabel com Pensei com o Coração é a música que vai fechar esta primeira seleção musical do nosso Expressões da Lusofonia. Quero enviar, aproveitar para enviar um abraço para alguns timorenses que tive o prazer de conhecer e que sei que estão aqui em Portugal, alguns deles. Outros já estarão, especialmente um já deverá estar em Dili. E quero enviar para todos e também para a comunidade portuguesa no Japão, enfim, pelos piores motivos não devem ser muito sintonizados com a Antena Web. Agora, enfim, a vida já vai retomando a normalidade. De todas formas, quero enviar para todos aqueles que, mais do que no fundo também estão no Japão, para todos aqueles que se interessam pela língua portuguesa. Eu conheço 2 pessoas que estiveram cá em Portugal precisamente a estudar língua portuguesa e também são do Japão. Para elas vai um grande abraço e muito obrigado pelo valor que dão à nossa língua, que é a quarta, excluindo a China por razões geográficas, que é a quarta mais falada no mundo. Vamos à música, Rodrigues Portugal com Trago Portugal no Coração. Malhão, a música mais portuguesa, dedicada a todos os imigrantes que labutam além fronteiras. Viva o meu país, viva Portugal! Por que será que já sinto uma saudade? Mas que será que algo me puxa a mão? Oh minha terra, só por ti levo vaidade. Tu vais comigo, Portugal, no coração. Por que será que já sinto uma saudade? Mas que será que algo me puxa a mão? Oh, minha terra, só por ti levo vaidade. Tu vais comigo, Portugal, no coração. Alguns profetas dizem já não há imigrante. Mas o que é certo, há um canto que Deus fez. De Portugal vim cantar para a minha gente. Vivo contente porque canto português. Que será que já sinto uma saudade? Mas que será que algo me puxa a mão? Oh, minha terra, só por ti levo vaidade. Tu vais comigo, Portugal, no coração. E Trás-os-Montes vai ficando mais distante. Minha viagem já se tornou solidão. A minha sorte fica entregue como sempre ao Santo António e à Senhora da Conceição. Porque será que já sinto uma saudade? Mas que será que algo me puxa a mão? Oh, minha terra, só por ti levo vaidade. Tu vais comigo, Portugal, no coração. Para o outro lado. Que será que já sinto uma saudade? Mas que será que algo me puxa a mão? Oh, minha terra, só por ti levo vaidade. Tu vais comigo, Portugal, no coração. Tu vais comigo, Portugal, no coração. Adormecer, queria um sono profundo, não voltar a acordar, partir para o outro mundo. Tenho vontade de saber o que se passa do outro lado. Por isso queria adormecer, para saber a realidade. Este mundo é cruel, é falso sem união. É triste viver neste mundo quando não há compaixão. Desde pequeno que ouvia, filho, fala a verdade. Pobres daqueles que vivem no mundo da falsidade. Triste mundo, é o mundo em que nós vivemos. É preciso haver muito amor para todos nos entendermos. Triste mundo, triste. haver muito amor, para todos nos entendermos. Haver muito amor para todos nos entendermos. Para todos nos entendermos. Canal 2 Antena. pensamento foi atrás da emoção do momento. E não parei para pensar se fazia mal ou bem, e acabei por me dar a esse alguém. Só depois vi que afinal não era assim. Mais uma vez me enganava, dei-me quem eu não devia. Ai coração, porque disseste que sim? Se pensasses duas vezes, eu já não sofria. Só depois vi que afinal não era assim. Mais uma vez me enganava, dei-me quem eu não devia. Ai coração, porque disseste que sim? Chegamos ao final de mais as expressões da lusofonia. Vamos chegar com 4 tangos. Infelizmente não tenho comigo o nome dos intérpretes, mas sei que são intérpretes diferentes. De todas formas, quero deixar bem claro que é mesmo porque esta informação aqui não consta. Gostaria muito que assim fosse. Tenho procurado incessantemente, mas uma vez que não encontro, desde já o alerto para esta... Aliás, eu informo desta minha falha, efetivamente. Mas as músicas estão corretíssimas, não há, não engano, no nome das músicas. Eu quero me despedir com tangos portugueses. E são os seguintes: Um Telegrama, Rosas Brancas, Tango dos Namorados e Não Chores Meu Amor. São tangos portugueses para ouvir nesta edição das Expressões da Lusofonia, edição que conhece agora o seu término pela segunda vez. Iniciamos na passada semana, no dia 10 de Abril. Hoje, dia 17, fechamos as portas mais uma vez, mas na próxima semana cá estaremos para nos reunir para a semana que será uma semana muito especial, já que o dia 24 é a véspera do dia 25 de Abril, uma data importante não só para Portugal, mas também para todos os países que estavam sob domínio português. Neste caso, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, Guiné-Bissau e também Timor-Leste. Pois bem, é então para todos estes países, para todas as comunidades portuguesas de todo o mundo, um forte abraço em especial para o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, e também para a Inglaterra, para a Rússia, onde se encontram também muitos portugueses. Vai ter aqui um grande abraço para todos. É com saudações lusófonas que me despeço. Fiquem bem. Até para a semana. Música.

anda a viver aventuras do momento. Deixa que o teu pensamento siga nas asas do vento. Tu és jovem, vem amar. Despedida, não quero ver assim teus olhos a chorar. Quero ver-te sorrir e assim te ver ficar. De pranto há muito já está cheia a minha vida. É mais uma ilusão, cansada, adormecida, das muitas que no peito às vezes vem morar. Fazê-la para quê? Viver e remoçar, se estou a ver soar a hora da partida. Cala fundo em teu peito a dor que te consome, e fica em ti apenas a lembrança do meu nome. Não chores, meu amor, olhos nos meus, e agora um beijo só, não quero mais adeus. Não chores, meu amor, na nossa despedida, não quero ver assim teus olhos a chorar. Quero ver-te sorrir e assim te ver ficar. De pranto há muito já está cheia a minha vida. É mais uma ilusão, cansada, adormecida, das muitas que no peito às vezes vem morar. Fazê-la para quê? Viver e remoçar, se estou a ver soar a hora da partida.